720, boa tarde novamente, qual certa Leão, 360. 320 para o Galeão, está autorizado nível 360 via Pazulu 10. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Brit. Controle opera em 119 decimal 8, aciona 5454 Cotejo. Autorizado Galeão, 360, opera Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda da Euleda Brit 198. O controle 5454 ao transponder, AB 6720. Correto, condução, chame pushback, acionamento, confirma o gate. Pushback, chamando. Pastor 20, autorizado táxi pelo hotel, Lastra, uma torre 18, decimal 6, ajustado no 0, 15. Gol no 856, livre por funcionar no 02 Samitax. Livre por funcionamento é um ataque, gol no 856. O Salvador está 367, felicita por chegar. Autorizado, Samitá. Ok, pode prosseguir via pista, reporte na Edipronto, Capitão 10, posto 20. Zero, copia B. Ok, eu não entendi. 8? Ok, 28, sim. Visual da 17, aceita? Esquerda, proa 050. Limite desta proa, QD Mike, que congênio, é radial 300 de Salvador. 050, limite é radial 300. Zero, quando pronto, tem livre decolagem, vem a turno 50 graus com meia dúzia. Rádio 07 na escuta, prossiga. a intenção, entendido, é o CAB. Ok, guardião, sem autorizado decolagem, reporte fora do solo, o vento 1,60 graus, com 12, guardião 07. Obrigado. Oeste, se preferir, guardião 07, não atrasa informar inicialmente. Afirmativo, ou isso, se preferir, guardião 07. Controle 1,9,8, transfere, bom voo. 19,8, pastor 2,0, obrigado, boa noite. Cruzando 1,010, saída da EL. Boa noite, pastor 2,0. Contato radar, vigilância, atenção ao 2,60. Pastor 2,0. Vai, cruzando 1,67, tá com 8,6 a bordo, 4,5 alternativa com já segue passo em geral, considera a torre no 8,6, ajustado no 0 no 5, bom voo, outro 3,5,6,7. 1,015, despacho, 8,6, 3,5,6,7, obrigado. Guardião 07. Guardião 07. Segue para o CAB, reporte visual com o local, segue via litoral. Pela Tilo, tá? Eu vou comprar o ISC, tá? Comprou do litoral para o CAB. Vai chamar aqui no ponto visual para o cruzamento. Se mantenha 3 mil pés de aquaposta. 3 mil pés sobre aquaposta. O Xener, 6143, se mantenha 2 mil pés estabilizado no localizador, autorizado passar pelo abaixo do 40. Seguir, B15 ajuste, frequência livre para coordenação. Seguro guardião. Aguarde, senhor. Solo trip 5415, solo táxi 58 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia e alterna Salvador. Pátio em geral, ponto para torno no 8,6, estado no 0 no 5, bom voo trip. Pátio de alta, 8,6 no 0 no 5, obrigado. 4206 da Azul, está autorizado Recife, nível 370 via Upper Whisky 58. Decola pistão no 0, curva esquerda, saída Pulca, transição Aru, controle opera em 1,9, decimal 8, aciona 5441 no cotejo. 2-0. Estou transportando em termo, se possível, direto bridge. Correto, quando pronto, também para, puxa estacionamento no 03. Manter proa. Vai manter, vai autorizado o brinco para o 2-0. vai dar autorização. Romeu Eco Alfa Oscar, voe na proa 070, limitada pela radial 300, informe visual para codificação e pouso na 17. Autorizado para o Edbridge, ponto 220, obrigado pela coordenação. E Salvador, boa noite, então 3567, decolado na Arbor Elefa. 3567, vigilante. 67. Saída Arbor, transição Elefa. 3567, Arbor Elefa. Próximo 5, está autorizado a linha e decolado no 0, vem a tono, tipo 0 grau de 3 mais. Para modificação? Modifica. Uno 1510 em descida. Ajuste do altímetro 1015. Está presente autorizado prosseguir com rumo da rotatória para ingressar na final da Uno 7. É com a voz. Desça e mantém 060, chegada mais. Não 43, avistado, pista livre, pois autorizado, 1650 grau, 59, Oxené, 6143. Repouso no 0643. 415, decolado 41, controle 199.8, por favor. Obrigado, 028, bom trabalho. Controle, Salvador, é o trip 5415. 5415, não tem nível de voo 60. Poderia, por gentileza, reduzir, autorizar para o nível 120, por gentileza? 120, aguardando apenas confirmação como nível final, se mantém. Obrigado. Salvador, Avigente 6720, portão 7, pushback, estacionamento. Autorizado, comitante. Chamando. 256, chame Recife, hino 254. Pastor 20, chame Recife em 1251. Louvou. 25 onda, Pastor 20. Ok. 25 onda, 0, 0, 0. 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Fosca, cruzado, eu prossegui para final dando 7, vento 150 graus, 0,19, ajuste no 0,15. Autorizado a final da 1,7, com 1,15, é qual for. Ah, passar a etapa abaixo dos 50, passar estabilizado no localizador, 2.000 pés em desespero. Gente, obrigado, 2.000, passa a etapa abaixo, 1,015, encontrar no localizador 3244. Clear to flight level 310 to Frankfurt via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then according to flight plan route, take off runway 10 after takeoff. Left turn, Papa Uniforme Charlie Alpha, Puka, departure Zulu India Papa Alpha Romeo, Zipar transition. Squawk 5461, Salvador Departure, frequency 119.80. Cabo Rio 77 is clear to Frankfurt, entry level 310, uniform Zulu 10 to Natal, and then plan route, or departure will be left turn out, Kuka, and then depart, squawk 5461. Salvador Departure, frequency 119.80. Cabo 980, Roger, 077. 077, respect correct. Come back right to push back and start. Come back right to start and push back. We will, come back 077. 1720, taxi via Índia, ajuste 1015, reporte corrigindo no ponto de espera 286. Confirme. PB autonomia. A 143 da Xanara, após o web, prossiga para o portão 10. Gente, segue após o web para o portão 10, obrigado. posso ficar no solo aos 48, local de estacionamento? Livre táxi à direita, patinho com a estação ali de frequência. Webjet 6720, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 0619. Autorizado a alinhar e decolar, Webjet 6720. Vou no menos 2 para 2000, com meio 15 para entrar no IAD. Salvador, boa noite, aqui está 389 baixo. 389. Então, 3894, complete aproximação, informa da pista livre, número 1 para pouso, vento 160 graus, 0619, ajuste no 095. No 095, guardando autorização de pouso, 3894. Feedback acionado, mas eu chamo o táxi. Autorizado pouso. Livre pouso, 3294. Webjet 6720, decola 51, no controle 19.35. 19.35, 6720, boa noite. Boa noite, só corrigindo, é 119.8. 19.8. Webjet 6720, atenção, vigilante, 360. 360, Web 6720, com referências, voa direto, Leda? Identifique desse, mantenha 4 mil pés, chegada bom. 6720, pode voar direto da EL? Pode voar direto Leda, não é nem necessário ter referência. Sente, direto Leda mesmo, 720. passador do Palma. Lima 2, torre 1186. 1186, vou no mesmo 2. Tá 3894, solo ao 54, livrar direito no 21 no decimonal. Mantém a posição, chama o 21 decimonal. Aqui direita, mantém a posição. Dois Salvador, o ano meio no dois. Por meio no dois, tráfego avistado, pista livre autorizado, pôs, vento no 60 graus, 0619, ajuste no 05. No meio 27, com meio 15, baixado travado. Ataque VN, ajuste 1015, no ponto de espera, torre 286. Índia 286, 4 espera, virado para a torre. Salvador, boa noite, Romeu Zeroni, informação Romeu, autorização Galeão. Zeruno, Galeão, autorizado 360, Jânio Forma Zulu 10, decola da pistão 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 1998, transponda 5465. Aprovado, Salvador, Galeão, nível 360, pedido 10, decola da 10, curva direita, da El, Linda Bridge, controle 19-8, transponde 5-4, 65, posição 4, vou 60. Bruno Gerona, correto, sem parar para chegar aqui a final. Agora. 37, gol ali, mantém pistão 0. Pode passar aqui, gol na pista, ali na pista. Afirma. 7-7. Stand up and pushback approved. Stand back roger, check. Okay, but it's not my request. Request the actual wind reading, please, from the real captain. Repeat, please, Maduro. Give us a wind reading, please, from the tower of the real captain. Question back, please.